Cara, notícias sobre Impact Wrestling. Eu sei que muita gente não liga. Ninguém, né? Liga. Ninguém liga, mas tem um cara lá que é muito famoso lá, foi campeão mundial, formou a Beer Money junto com o Bobby Roode. E o James Storm, ele tá de saída do Impact Wrestling, isso já foi confirmado, ele não esteve presente nas últimas gravações, e ele tá em negociações novamente com a WWE. Não sei se voltaria ao SmackDown, ou se voltaria ao NXT, ou se iria novamente ao roster principal, o elenco principal da empresa. O James Storm fez dois combates na empresa, venceu o Adam Rose e venceu o outro mano que eu não lembro. Mas enfim, e aí, Danny o que vocês acham? Então, pode ser útil, então, gente? Então ele não ganhou ninguém. Seria uma boa se reunir ser Beer Money, né? Já que o Bobby Roode tá no SmackDown, seria uma boa, já que no SmackDown não tem aquela tal tag, essas coisas. Olha só, eu acho que tem, cara. Eu acho que os Usos, eles estão muito bem. Eu vi a luta dele da New Day no Hell in a Cell, porra, que puta match, velho. Vocês não vão acreditar que foi a única match que eu prestei atenção quando eu assisti o PPV todo. A única match que me chamou atenção. New Day também, eu tô bem. Chupa o Kang! Não fala assim da New Day e chupa não, a frase não, que eu lembro da Paige, aí eu fico meio frustrado. Eu fico meio frustrado. Mas assim, falando, eu acho que assim, é melhor o Storm ir pra NXT primeiro. Que diga-se de passagem, é a melhor brand da WWE hoje. Concorda? Eu concordo muito. Concordo plenamente. Bastante mais. E aí ele sobe todo mundo junto, entendeu? E ia ser bem legal se ele subisse junto ali. Aí sim, juntasse com o Bobby Roode. Eu acho que agora, assim, de começo, é melhor o Roode fazer um solo. Porque se fazer tag team ali agora, ele vai ficar preso no tag team e não vai evoluir. Eu acho que seria legal ele ter, sei lá, uma title shot, vamos supor, sei lá, título americano. E vamos supor que ele precise, o James Storm volta e ajuda ele a conquistar o título. Aí sim, seria uma maneira de você reviver a tag.